Eu nem sei o que falar, nem sei o que dizer. Eu nem tenho muito jeito pra fazer coisas grandes pra chamar a tua atenção. Eu só sei que eu te amo e com meu coração te adoro. Eu te adoro.